esquerda pro a 1035. Vê se mantém a 3 mil pés. Reporte estabilizado. Roger that, Azul 442, do you have the runway in sight? 84. Roger, complete the procedure and call now tower on 118 decimal 905. 118 905, 4462, thank you so long. Guardião 05 para Boca do Rio, na linha do litoral. Reporte visual com local de pouso. Reportará visual. Vai permanecer em operação em princípio, mas reportará visual no setor. Guardião 05. Mente 05. Só para preciso coordenação e tem as 2 horas da aeronave no modo de leve. Mente. Delta, prossiga até Paripe, após Paripe, ingresse no corredor Interlagos, Vitor Sul Delta. Gol no 807, desça para 2 mil pés, ILS XUI autorizado, reporte o ILS. Ok, desça para 2 mil, reporto estabilizado no ILS, com 807. Se livrou estacionar? 392, boa tarde. Prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Autoriza para o ITAP? Para o ITAP está livre da presença, 3192. Ok, obrigado. Na 3154 para interceptar o curso do localizador, curve à direita para o 060. Desça e mantenha 2 mil pés. Reporte para o ILS. Sente, 060, 2000, reportaremos estabilizado. No ILS, 1807. 1807, completa ILS X-ray, chamando torre 118, decimal 95. Foi Salvador, 1807, estabilizado no X-ray, boa tarde. Gente, replante externo, 1807. É a Tango, livre decolar da 1-7, atenta a esteira de turbulência, ventando 0-0 graus com o 1 no máximo. M3-1-4, boa. Prossiga na chegada Mari, desça para o 060. Para o 060, só porque a gente perdeu o contato com o Recife, ok? A frequência era 1-2-8-8. Copiado então, acena a identificação para o mesmo paciente que está na nossa escuta. Acena a identificação desse para o 060 na chegada Mari. Tem mais que um para o 060 na Mari, identificou. Possível, a intenção seria executar após o estado, o RNAV da 1-0 só para treinamento, ok? Pessoal, ó. TAP voará Serra Vitor 366, ok? Opa, obrigado então, agradeço o participante. Serra Tango decolado aos 23, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 é curto. VPC runway via Fox Trot with you. Fox 62 approved the taxi via Alpha report holding short to run taxiway Juliet. Roger, clear taxi via Alpha and hold short of Juliet, Azul 4462. level. Barra Juliette, Serra Tango. Prossiga conforme autorizado, confirmando o nível solicitado, Juliette, Serra Tango. 035, corredor Axé, então, um no meu pé, reportando fora da barra, Juliette, Serra Tango. Na 3154, chama agora a torre 118 desse 195. Sim, obrigado, boa. Quilo Delta, no final, baixar a travada. Afirmativo, Vitor, Quilo Delta, baixou e travou. Vicente, o Vitor, Quilo Delta, livre pouso 97, vento no 0 graus, cono 2 nós, altímetro no 0, no 3. Quilo Delta. 3154, continue a aproximação, aguarde pista livre. Escuta, senhor. Solo 26, livre à direita, solo 121, decimal 9. Puxa, livre à direita, solo 462, Juliet, gate 3. Clear text by Juliet, gate number 3, azul 4462. Quilo Delta, solo 26, livre táxi, bate 5. Boa noite, 07, táxi via Alfa, reporta antes do táxi sua Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Chana 6321, cópia? Cópia, 6321. 30 Brasília, nível 320, prossegue na Brasil 117. Decolador 10 com curva direita, com perfil Arbo, após Elefa. Acionando o transponder 5057, controle Salvador em 1, 20, 8. Autorizado Brasília, nível 320, via Upper Zulu 17, decola pista 10, curva direita, perfil Arbor Elefa, o transponder 5057, controle 1, 20, 8, Xenai 6321. Xenai 6321, correto, chama pronto, portão 6 para o pushback. Pronto, obrigado. Para o pushback, acionamento, Gona 649, posição 2. 1000 pés, GLS XU autorizado, reporte localizado. Vem após etapa Duna, com GLS autorizado, descendo 2000. 1642. Tá, gente. Então, após a aeronave parando no posição 06, vai descendo no combate, agora vem batendo. Salvador Triple 5241, remota 4, que deve falar. Descendo que o solo é quanto ataque? Triple 5241. Quanto ataque? Tiver, estamos com 90. Opiado. Controle Lima Kilo X6, está pronto para iniciar o lançamento. Opiado Lima Kilo X6. Reporte paraquedistas fora. X3. Ok, pode ter autorização para mais um paracopo. Ok, agora. Ocupe uma saída em Conde ou Pucaracaju? Pucaracaju. Vamos no 07, antes da Juliette. Vamos no 807, ingresso Juliette, portão 9. 9. Já já libera essa ascensão e direto de destino, ok? Mantendo o meu pé e prosseguindo com o posicionamento da Margarida. 5-4, livrando-se, escuta. Regina 54, boa tarde, ingressa na Alfa e reportante, taxiway Juliette. Alfa antes da Juliette. Sorte 63701, no curso de acionamento. 6327, número 2 no setor aguarda. Aguardando 27. Aeronave de pequeno porte, mantendo um no meu pés, nos corredores de usuário, e não interferirá no seu procedimento. Ok, Bianchi, obrigado. Para o 60, 63, 14. Puxa, na 63, 14, desça para 3.000 pés, altímetro 0.3. 3.000, ajuste padrão, 63, 14. Para a descida, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, desça com referência visual, reporte passando 2.500 pés. X-Ray. Chico 627, pronto, cópia. 627, na escuta. Tipo Chico 627, autorizado Aracaju, nível 190, prossegue na Golf 677, decola da pista 10, com curva à esquerda, cumpre perfil Pulca, transição Caju, aciona no transponder 5071 e o controle Salvador em 120.8. Aguarda o protegimento, tipo 5627. Regina 54, ingresso de 10 pro portão 5. Acertando, está livre, atenção, a 3.500 pés, prosseguindo direto o destino. Salvador, o TP 5.4, vai para cá, 5 horas, 58 a bordo, alterna mais claro. 5 horas, 58 a bordo, Monte Claro. Aguarda, está autorizado o táxi até a saída do pátio 3, do Tribe 5241. Até a saída do pátio 3, que vai para o táxi Gol 649, 83 a bordo, 2 horas e 10, Aracaju. 3192, completa ILS 72, chamando Torre 118, desse modo. Ok, chamando a Torre, obrigado. 190, 13, bom voo. Neste nível táxi, pois espera 1295, Gol 649. Bota 392, reparte externo. Ok, reparte externo. Espera, pátio em diálogo no ponte para a torre 118, decimal 95, ajuste na 0 no 3, bom voo. Número 2, pátio em diálogo, ponte de espera chama a torre 118.95, 3.5.2.4. Puxa na 6327, na escuta. Tá, escuta. Coordenação fixa de sala após a passagem do ATR, autorizado. Se tiver questionamento, chama táxi. Ok, está autorizado após a passagem do ATR, hoje é 6327. Trip 5627, corteja. 627, autorizado. Aracaju 9190, vai via Golf 677, acolo 210, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, transponder 5071, 74. Frequência do controle é 120.8, trip 5627, está correto, chama pronto. Feedback, acionamento, pátio 3. Chamará, 29193. Frequência do controle é 120.8, trip 5627. 208. Embaixo travado, 3192. 3192, livre pouso no 0, vento 1 no 0 graus, com 1 no NAS, altímetro no 0 no 3. Toquei 1 no 0 no 3, com vento ciente do vento, livre pouso. Salvador, gol 1649, pode esperar na 1-0. 2649, mantém o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, 1649. No 649, após o Airbus na curta final, a linha mantém 1-0. Após a passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, gol 1649. Suficiente, chama para decolagem. 6-3, reporte localizador. 2000, vai informar no localizador 396. Ocean R63 no 4, aproximando-se do Serra Vitor 372, visão com campo. Afirmo. Torre agora 1-8, decimal 95, R3 no 4. 1895, obrigado, boa. Salvador de 35446 com a informação, vendedor. Lipe, 5446, acena identificação, nível 190, reportando ideal direcida. Salvador, boa tarde, o Xenia 63, 6314. Boa tarde, 6314, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 6394. Na 6327, autorizado o táxi, centro ponto de espera, direito vindo no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 0, 12. 92, via Índia, ponto de espera, 1895, ajuste na 327. Pushback de estacionamento, Xané, 6321. 6321, em coordenação com o pessoal, reporta táxi. Coordenação com o pessoal de sol, chamar para o táxi, 6321. Então, 3192, ingresso Juliette para o portão 2. Ingresso via Juliette, portão 2, Santarizão, nosso. 4-9, altímetro no 0, no 2. Ok, livre, pouso na 1-0, 6304. Econo 649, decolado aos 37, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato. Salvador, boa tarde, ano 649, decolado na Dael, cruzando 1600, não se esqueça. 649, contato, radar na decolagem, subou 3 ao 240, direto, Leda. 240, vai voar à direita, Leda, ou voa no 649. 7, Serra Tango, prossiga. São 288-1260 do setor aí que você se encontra. Porém, nessa altitude fica difícil de falar com o centro, já é de praxe. 107, livre decolagem, vento 120 graus, como 5 nós, reporte fora do solo. Gente, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, até a volta, 128. Salvador, QP, 241, 40, pronto. 241, a linha mantém 1-0. A linha mantém. Direto toque, 4000-13? Afirmativo. Obrigado. 121 decimal 9. Direita livre, 1219. Controle ao guardião 07. Guardião 07, ao controle. Decolou de Salvador, 1717 padrão, vai atingir o litoral, seguindo para Ondina. Gente, prossiga para Ondina aí, litoral, reporte visual, 8 pontos, guardião 07. Importante da Juliette. Alfante da Juliette. 1055, boa tarde. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4000 pés o altímetro, 1093. 1111 a bordo, 4 horas, alternada Goiânia. Gente, 00 táxi até o ponto de espera da pista 10, via pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 13, bom voo. Eu e 13, livre táxi, via pátio, Índia e Alfa, 1895 lá, ficaram uma boa tarde. Luiz 96, completa LS X-Ray, chamando torre 118, decimal 95. 1895, obrigado. Decolado aos 41, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado. A 327 informa com a aeronave autorizada de depósito imediato. Se a gente vai aguardar a aeronave já na final, o 6327. Gente, a 327. Na escuta da torre. Livro 396, tá passando, tá a 1000 pés, estabilizado, baixado, checado. Livre pouso no 0, vento no 20 graus, com no 3 nós, altímetro no 0, no 3. Gente, livre pouso no 0, gol no 396. 300, arroba 5241. Me confirma o vento pelo pouso 396? 1-0 graus, 1-3-9. Gente, obrigado. Tango, agora sim, chame o centro Recife, 1288-1260. Cinco, quatro, quatro, meia, prossiga direto Duna, desça para 2000 pés, ILS X-Ray autorizado, reporte localizador. Para Duna, 2000 pés, reportará localizador, 5446. Nove meia, solo aos 44, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, até já. Salvador, Chané 6321, boa tarde, ponte espera 10 pra. Boa tarde, linha 321, após início da corrida da aeronave à frente, a linha mantém no zero. Após a linha mantém no 90, na primeira zona. 327, livre decolar, dono 0, vento 1, 1 0 graus, cono 2, né? Iniciando no 0, hoje, né? 327. 325. Confirme só para o 649. Me centro Recife agora, 1251, alternando 3325. 251-3325, quanto foi? 1396, né? Alfa. Dona 396, prossiga na Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, dona 396. Decolado aos 4-5, controle 120, décima 8, bom voo. Controle 208, 637, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Xané 6327, Tael Leda, pasta 1600, solicita direto, Ilhéus. Puxa, 6327, contato, radar na decolagem, suba 240, saída da EL. Na saída da EL, solicita nível final 180, quando possível, direto, Ilhéus. 180. Seguinte, prossiga direto Leda, aguardando a proa de Ilhéus. Ok, obrigado, na proa de Leda no aguardo, 6327. José do Morro de São Paulo, no meu pé, da cola da 17, curva direita, corredor Axé. Acenando transponder 0123 e controle Salvador em 120, décima 8. Na proa de Mari agora, para a chegada Mari, reporte ideal de descida, acena identificação, Olimp 06. Confirma com a torre, acenamento taxa de decolagem agora com a torre em 118, décima 9, 5, ajuste no 012, vamos voar. Zero meio, contato a data estabelecida, 43 milhas para a posição Mari. Voe Mari, para efetuar a chegada, Olimpo 06. Vigilante. Decolado aos 4-8, controle 120, décima 8, bom voo. 208, boa tarde, Bruno Xanam, é 32-1. Xanam, é 32-1, boa tarde. Xanam, é 32-1, boa tarde, contato radar na decolagem, suba ao 320, saída Arbor. 320 na árvore, 6321. Olimpo 06, tem condições de manter a presente velocidade? Até posição Mari? Isso que ele mantém. Aceptando o localizador, trip 5446. Trip 5446, complete LS X-Way, chamando torre 18, direcional 95. Torre 1895, obrigado. Salvador, trip 5446. 5446, reporte externo. Portará externo, 5446. 1055, completando a Bonf, desça para 2000 pés. Autoridade LS X-Ray, reporte localizador. Descendo 2000, reporte para o localizador, 1055. Passando externo, o trip 5446 reportará baixar para lá. Solo, Salvador, trip 5627, conversa honesta, 5627, coordenação grip solo, reporta táxi. Cuidado, push, direto para o táxi. Baixa na linha 327, vai ser para um pequeno desvio à direita para o 230. Gente, 6321. 6327. Ok, 6327. Na 6327, da presente, direto Ilhéus, está autorizado. Direto Ilhéus, autorizado, muito obrigado, seria ideal, 6327. Confirmando para o último, né, 37, está autorizado, final, nível 180. Afirmativo, nível 180, direto Léo, prosseguindo, bateria 80. Ok, então, 180 na prova de Léo, né, 37, obrigado. 15, nível de voo 300, vai decolada 10 com a curva à direita, na saída da El Leta Bridge, onde intercepta o Zulu 16. Controle Salvador PR 120, décimo 8, e o transponder 5111. 300 autorizado, com 20, decola, está 10, primeira curva à direita, no perfil da Dael, pós-lida, brinque, que é sempre que eu estou no meio. 20.8, aciona 5111, azul 4118. 4118, quanto a gente está correto, pronto para o feedback, acionamento. Samara 4118. Direita, 1219, boa. Salvador, trip 5446. O trip 5446 está autorizado, tá sem Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 5446. Chamado para o táxi 5627, que é o B60, autonomia 4 horas, alterna Recife. O trip 5627 está autorizado o táxi via Pátio Uno. Ponto espera do 10, chamada Torre 118, decimal 95, ajuste no 012. Táxi via Pátio Uno. Ponto espera da pista no 0, chamada 8895. Obrigado, mano. Boa tarde. 5627, Pátio Uno, após ingressar a Ata Sua Índia, onde dará para o ponto espera do 10, um bom voo. O 5446 da Trip, fica atento ao TR da companhia taxiana, pode estar autorizado a ingressar na Juliet para a posição 03 do Pátio 3. Após a aeronave da companhia, vai para o posição 03 do Pátio 3, do município, ou 4-3. Chame o centro Recife, 251, alterno 3325. Ponto 251, alterno 3325, 8327, obrigado também. Avião 07, prossiga. Decolou de Andina para o CAB com 04 a bordo, agora tem que sair com pronto, CAB. Piado, reporte visual para o local de pouso, Guardião 07. Ponto visual do CAB 07. Agora em definitivo, 208 no 075, prosseguindo na chegada Mari para o 050. Azul, 6918, boa tarde. Prossiga na chegada Mari, desça ao 060. Mari, para o 060. Puxa 6321, chame o centro Recife, 1288, alterno 1260. 1288, 1260, Xené 6321, boa. Trip 5627 lá em Mantenha Psilo Zero. Aliás, Mantenha Psilo Zero. Signo só se for direito 29. Falou, Salvador, eu vou notar 5-5, tudo bom? Gente, tudo até agora, 6-2-7. Foi Juliette para a posição 06 do Pet 1. Que é Alfa Juliette, 06 do 1, bom, no 05. Voo 075, ao número 2, iniciando a posição 220, nós. Trip 5241, chame centro Recife, 1288, alterno 260. Recife 1288, 260. 5627, decolada 5920, décimo 8, boa viagem. 208, triple 5627. Guardião 07, resto no litoral de Salvador, aguarda a frente a torre de controle. Controle Salvador, tripe 5627, saída PUCA, passa 1800 pés. 627, submantém 190, na saída PUCA. 90, saída PUCA, tripe 5627. Na 25, se nem descansando, esse mantém 040, chegada bom. Bom, descendo o Uno 040, ficou bom no nosso. 5627, acione 5071. 5071, triple 5627. Na 07, para ingresso do circuito de tráfego, chame a torre em 18, decimal 9. Para ingresso, 118, 900, aliás. Torre, Guardião 07. Guardião 07, da presente, tem condições direto para o Graia? Estou autorizado, da presente, agilizando direto para o Graia. E conforme, chamo na final pro Paz Greia, o Guardião 07. Chamo na final pro Greia, o Guardião 07. Olá, Salvador, muito bom. Boa tarde, o TAM 3155, para a autorização, está autorizado, pronto. O TAM 3155, muito boa tarde, está autorizado Guarulhos, o nível de voo 340. Vai decolar da 190 com a curva à direita na saída da Euleda Eudes, via Pesolo 44 após MABC, após conforme rota. Controle Salvador, operem 120.8 e o transponder acionado será o 5063. Estão 3155, o atendimento está correto, chama pronto, se tiver adicionamento. Semana para pronto. 306, complete aproximação LS, chama tu em Salvador em 198, decimal 95. 295, os autorizados chamam no solo controlado do 07. O Kilo Quebec já é alinhado e pronto? 100 graus, uma dúzia, decola de autorizar. Quebec, Zé. Cezinha tá aí não, né? Fala, Maurício, Cezinha. É, tá igual o patrão. Certo. 75 livre LS, desça para 2000, chame estabilizado no localizador. Colinho Pus 06 da FUI LS, tem pouso embaixo da vaga. 06, sente do tráfego avisado, baixou e travou, pista no zero, pouso autorizado, 120 graus, uma dúzia nossa. E pouso para Colinho Pus 06. Tilo Quebec Serra, quadra 04, 1208, até a volta. Tá. Guardião 07, eu considero só lá os 04, frequência livre do Goiás. Desceu para 2000 pés, o último é Salvador 9092. 66902, azul 6918. 2000, descida para 2000 pés. Ah, 2000, 9092. Repare 120, décimo 8, transponder 5, 126. Gente, altura de Petrolina, nível 340, viante ângulo 20 da escola, 50, 1.4, acerto 1208 é o controle. 120, transponder, protegeu, 63 no 4, posição é o 10. 63 no 4, da pistão 10, após curva à esquerda. Chama pronto para o feedback, funcionamento. Gente, devolve no 0, curva pela esquerda, 1.4, chama para o funcionamento, 63 no 4. Fome para descer. Câmara. Estou, INS, 075, complete aproximação, estima a torre Salvador em 18, decimal 95. Salvador, boa tarde, 075. 075, centro do tráfego, número 2 para o pouso e aporte externo checado, trem, 075, gol. Passado, gol na 075. Sente, aguarde, pista livre. Controle Salvador, 35627, solicita voar Aracaju. Aguarde. Aguardamos o 5627. Olimpo 06 no solo ao 07, libera direita via Eco. Reporte na Delta para o cruzamento. Pouso autorizado, pista 10, vento 110 com 13. Livre pouso 10, gol 10, 7. Passando zona, tá visual com 10, 6918, dado. Azul 6918, complete aproximação ali, assistindo a torre Salvador, em 118, decimal 95. 11895, 6918, obrigado. Salvador, azul 6918. A ordem. Tarde, 6918, continua aproximação, igual a liberação, pista 10. Guarda, ainda tá a 2 milhas aí pra Simbra. Excelente, tráfego avistado, igual a liberação. Quatro. Olimpo 06, cruz de imediato. Imediato autorizado, pátio militar, na escuta até o corte, frequência livre estacionar. Uno 075, solo 09, direita via Eco, 1219. Direita via Eco, 1219. Azul 41, 18, pushback, funcionamento, posição 3. Azul 4119, tá autorizado, chama pro táxi. Chamará táxi 4119. Fala, Salvador, boa tarde, 1075, muito boa tarde, está autorizado a ingressar a Alfa GLS para a posição 1-1 do Pat 1. Alfa GLS para a posição 35627, solicita nível 150. Gente, isso manteu no 50. 35627, agora na confirmação. Subindo para o 150, 35627. A 699. Relativo, Olímpio 06, estaciona na frequência dele. Autorizado 150, vou direto a Aracaju. Autorizado 150, direto a Aracaju, agradece, 35627. Chegou, 05. Crescente, 500 pés na minha escuta permanente, 405. Botão 31155, está autorizado se tiver estacionamento, chama para o táxi. Autorizado, chamar, botão 31155. Mil, reportarão estabilizado, localizador, ILS, Gol 1925. Solos 12, direito 1219. 219, azul 4699. Azul 6918, muito boa tarde, está autorizado o táxi, a Alfa reportando o Juliette. Certo, Juliette vai reportar Azul 6918. Solo Azul 418, pronto para o táxi, tem 123 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, Galeão Terra. Azul 4118, está autorizado o táxi via Índia. Ponto para 10, chamada a torre 118, décimo 95. Ajuste altímetro 10, 12, bom voo. Afirmativo, táxi autorizado via Índia até o ponto para 10, chama a torre 1895, ajuste 4118. Muito obrigado. Boa tarde, companheiro. Boa tarde, sem identificação autorizada a chegada a mar e chama ideal de tecido. 050, rumba 02. Salvador, muito boa tarde, Azul 4, boa noite. Próximo ponte carona zero. Ao Airbus, atuando escritório no pushback, após com cautela, está autorizado a ingressar a Juliet para a posição 01 do Pat 1. 01, Pat 1, Juliet, a temperatura na área de gastante vai de graça, na Juliet, 1699. Escuta. Salvador, boa tarde, Gol 1925. 1925, tráfego avistado. Cheque o trem de pouso, vento 110 graus, 14 nós, 1012, no 0, no 2, não tinha pouso autorizado. Ok, autorizado pouso, repórter embaixo travado, Gol 1925. Alô Salvador, boa tarde, Xené, 6314, puxa daqui o planeta, porta 10. O 6314 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamando para o táxi, Xené, 6314. Salvador, 3155 para o táxi, 183 ao PLP, 4 horas e 10 da Lialma. 3155, está autorizado o táxi que é parte 1, o táxi é Índia, ponto espera do 0, chama da torre 118.95, ajuste de altímetro no 0, 12. 1092, autorizado, táxi, 3, 15.